Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. O jovem no Brasil não quer levar a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Não é sério. Eu vejo você ver o que eles falam sobre o jovem, não é sério. O jovem no Brasil não quer levar a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. Eu sempre quis falar e nunca tive chance. E tudo que eu queria estava fora do meu alcance. E sim, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar. Cada um, cada lugar, um lugar. Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar. Mas essa bolinha vai mudar. Se não mudar pra onde vou, não cansado de tentar de novo. Eu passo a bola, eu jogo o jogo. Eu vejo na TV o que eles falam sobre jovem, não é sério. O jovem no Brasil não quer levar a sério. Eu vejo na TV o que eles falam sobre jovem, não é sério. Não é sério. Eu vejo na TV o que eles falam sobre jovem, não é sério. O jovem no Brasil nunca levado a sério. Eu vejo na TV o que eles falam sobre jovem, não é sério. Não é sério. Porque a polícia disse que eu já causei muito distúrbio. O repórter quer saber qual é o meu nome, o que é que eu uso. Eu também senti a dor, chorando da filha rima. Agora tô por conta, pode crer que eu tô no clima. Quem tá no clima aí? Eu tô no clima. Eu tô no clima. Segue a rima. Revolução na sua vida, você pode, você faz. Quem sabe mesmo é quem sabe mais. Revolução na sua mente, você pode, você faz. Quem sabe mesmo é quem sabe mais. Revolução na sua vida, você pode, você faz. Quem sabe mesmo é quem sabe mais. Também sou rimador, eu também sou da banca. Aperta onde eu pode. Vem. Eu tô no clima. Também tô no clima. Eu tô no clima. Eu tô no clima. Segue a rima. Cada lugar, um lugar. Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar. Mas essa porra um dia vai mudar. Se não mudar pra onde vou, não dou tarde de tentar de novo. Eu passo a bola, eu jogo o jogo. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. O jovem no Brasil não quer levar a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. O jovem no Brasil não quer levar a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério, não. Polícia diz que eu já causei muito distúrbio. Enquanto quer saber porque eu me drogo, o que é que eu uso? Eu também senti a dor, de tudo eu fiz a rima. Agora tô por conta, pode crer que eu tô no clima. Já me dá no clima. Eu tô no clima. O rapa é no clima. Eu tô no clima. É só tudo no clima. Eu tô no clima. Segue a rima. Revolução na sua vida, você pode, você faz. Quem sabe mesmo é quem sabe mais. Revolução na sua vida, você pode, você faz. Quem sabe mesmo é quem sabe mais. Revolução na sua mente, você pode, você faz. Quem sabe mesmo é quem sabe mais. Também sou rimador, eu também sou da banca. Aperta um do pote que fica tudo a pampa. Eu tô no clima. Eu tô no clima. Eu tô no clima. Uma máquina fotográfica, um isqueiro, um celular. Vamos iluminar. Conexão Rio Santos. E a vida prossegue, geração 90. O que você tem pra oferecer? Muita música boa de qualidade. E muita banda boa de qualidade. Uma salva de palmas, Charlie Brown Jr. Consigo ver é só um terço do problema. É o sistema que tem que mudar. Não se pode parar de lutar. Se não mudar, a juventude tem que estar afim. Tem que se unir. O abuso do trabalho infantil e ignorância só faz diminuir a esperança. Na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Eu sei. Não é sério. Charlie Brown Jr.